não demores, vem agora. Venhas correndo, porque Deus tem para dar a salvação que lá na cruz foi conquistada por Jesus Cristo para nos salvar. É de graça a salvação que Jesus tem pra dar. É de graça, vem meu amigo, não demore já. Amigo, não deixes para depois. O tempo passa e tu poderás perder a salvação, pois a graça é preciosa. Deixa o pecado, venhas em Cristo viver. Que Jesus tem pra dar. É de graça, vem meu amigo, não demores já. Amigo, porque esta indecisão, a sua vida para Deus tem mais valor. Neste mundo, tudo aqui é passageiro. Venhas correndo para os braços do Senhor. A salvação que Jesus tem pra dar. É de graça, vem meu amigo, não demores já.